em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Estamos de volta para mais uma sessão de audio-hipnose aqui na Radar. Primeira parte, conduzida por Ricardo Mariano. A segunda e última metade é realizada e apresentada pelo Ricardo Carvalho. Começamos com a música de Christoph Berg, um alemão que no ano passado espantou o mundo com Paraphrases. Regressa agora com o seu segundo de originais, com o alter ego Field Rotation. É um disco belíssimo de sonoridades eletroacústicas, a explorar territórios oníricos. Começamos com o tema-título do LP de Field Rotation, chama-se The Repetition of History. Boa noite, bem-vindos. Thank you. discos novos nestes primeiros 30 minutos do Em Transe. Depois de Field Rotation, foi tempo de seguirmos para a música de Julia Kent, uma virtuosa violoncelista, ela que toca muitas vezes ao serviço dos The Johnsons, a banda que acompanha Anthony Haggerty. Volta agora às edições discográficas com Character. Há temas em que o protagonista é, de facto, o violoncelo. Noutros, juntam-se programações, como este Transportation, Delivered by Roll the Dice. E seguimos agora para as últimas três destes 30 minutos iniciais do Em Transe. Só música feita por portugueses. João Alegria Pé Curto está de volta com o Notre Mer. Conta mais uma vez com a participação no violoncelo de Joana Guerra, ela que construiu os arranjos e interpretou-os em dois temas. O segundo passa por aqui, o Notre Mer. Destaque para a música de João Alegria Pé Curto. Thank you. altura de terminarmos a primeira meia hora do Em Transe, depois de João Alegria Pé Curto. Um destaque forte para o regresso de Tiago Sousa. Volta com um disco muito bonito, como sempre, ao piano. Chama-se Samsara, um disco que explora a filosofia oriental e alguma dimensão existencialista daquela geografia. Passamos a o primeiro tema do disco, e encerramos com a música experimental e, digamos, programada de Leonardo Rosado, agora a viver na Suécia. Este lisboeta vai editar pela Pure Wave Recordings o disco Washed Away Memories. Por lá uma série de imagens rápidas de memórias plasmadas em sons. De Washed Away Memories, e a terminar a primeira metade de hoje do Em Transe, Fractured Touches. Seguimos com o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. A segunda parte desta emissão de Em Trance, a contar com Savas Isatis, músico grego que viveu quase década e meia em Nova York, onde conheceu Taylor Dupree, com quem tem vindo a colaborar nos últimos 20 anos. Aqui o mais recente exemplo dessa colaboração, intitulado Origin, numa edição da 12K. Agora ficamos com mais uma mix, a primeira editada em cassete, do duo de Manchester, Miles Whittaker e Sean Canty. Eles são mais conhecidos pelo nome Demdike Stare. Esta segunda parte da emissão de Em Trance contou com Savas Isatis e Taylor Dupree. Mais uma colaboração entre estes dois músicos numa edição da 12K. Ainda os Damn Dykstra, o duo Miles Whitaker e Sean Canty, dupla cujo nome artístico é inspirado numa das 12 pessoas acusadas de bruxaria num dos mais famosos julgamentos de bruxas da história de Inglaterra, julgamento que decorreu no século XVII e ficou conhecido como o julgamento de Pendle Hill. É um pouco mística também a atmosfera sonora dos Damn Dykstra, escura, misteriosa, perturbadora. Depois ainda o projeto grego Mohammed, conjunto que inclui o violoncelista Nikos Veliotis e que, com a ajuda de um contrabaixo, cria uma densa camada sonora que é, entretanto, processada com a ajuda de um oscilador. E fechamos a emissão de hoje de Em Trance com Pi Audio Corner, projeto de quem se intitula como The Head Technician, ele que já editou pela Type Records e que, de um modo geral, está mais ligado ao Dark Techno. Aqui, numa cassete editada pela Tapeworm, surge, no entanto, com um registro mais sereno, praticamente sem batidas, mas que transmite igualmente sensações fortes, num registro a dois tons, de acordo com o lado da cassete. Deixo, como é costume, as moradas onde podem consultar os alinhamentos, descarregar os podcasts e ainda participar na comunidade social do Em Trance, radiotrance.blogspot.com e facebook.com/radiotrance. Eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, para mais uma emissão de Em Trance. Boa noite e até para a semana.